Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e tem que ter o protagonista mais bonito, mais foda desse podcast, só que não. Já bem que ele sabe, né? Aqui é o Nerd Master e ouçam-me, trevas! Ouçam-me no vazio! Desperte as chamas de Hades do caos do mundo negativo! Paranoide, For, Mob Rules, Never Say Die, Eternal Idol, Heaven Hell, Iron Man, Lome Gizerose, Black Sabbath! Ainda bem cortou. Aqui é Clérigo e antes que me esqueça, Counterspell. Barreira, filha da puta! Usou barreira! Lógico, olha a minha ocupação. Gente, pra quem não entendeu até agora, nós vamos aproveitar o embalo de uma animação muito bem dublada aqui no Brasil. Nós vamos falar de Bastard, da Netflix. Netflix patrocina nós. Que tá... como é que era o nome inteiro em português? Bastard Heavy Metal and... Dark Fantasy. Bastard Heavy Metal Dark Fantasy. Isso. Exatamente. Pra todo mundo já ficar ciente. Bom, primeiro de tudo, são 24 episódios, 13 na primeira parte, 11 na segunda. Transmitido nos dias 30 de junho e 15 de setembro do ano passado na Netflix Japão. Mas esse foi um lançamento mundial. Então foi aqui no Brasil também. Foi dirigido por Takaharu. É Netflix, né, cara? Quando ele lança, não lança todos, pô. Nem sei. Consegui. Dirigido por Takaharu Ozaki, de animes como Beck, Goblin Slayer e Terraformers. Produzido por... Não, ele fez o Beck. Não, peraí, ele dirigiu o Beck? Sim. Back no Golden Shop Squad. E a galera fumava muito? Ai, eu sabia, porra, que essa piada ia passar. Prossiga, por favor. Não, o pior que a gente já fez episódio sobre o live action e ele veio com essa piadinha, mas que beleza. Você fala Mongolia Shop Squad, prossiga. Né? Produzido por Médicos Entertainment, dos três primeiros arcos de JoJo's Bizarre Adventure, Platino End, Itsukiga, Nichibiku e Sekai Douchu. Saúde! É produzido também por Clockworks Company Limitada, de Ajin, Ascendance of a Bloodborne e Bloodlad. E também produzido pela Warner Bros. Do Japão, Danmachi, a partir da segunda temporada, High Score Girl, uhum. E a segunda temporada de Mob Psycho 100. Tá, você pulou rápido pra tentar evitar, mas não vai. Quando? Yonjei. E tem dois quando. É quando pra High School Girl e quando pra Mob Psycho, tá? Eu sei. Foi o Yonjei, foi pros dois. Tá bom, Moisés. O estúdio é um que tá muito em alta nesses últimos tempos, que é o Linden Films, que é relacionado a Tokyo Revengers, Arslan Senki quando... e Berserk. E Berserker. Quando? Não sei também. Não sei também. Então tá bom. E o estúdio de dublagem... Boa. Não, é que ele pede um monte de anime pra episódio. E o estúdio de dublagem é o TV Group Digital. Um que trabalha bastante e quase exclusivamente com a Netflix. Se vocês verem os trabalhos que eles fazem, vocês vão ver. Porque Star Wars Visions... Knights of Sidonia, que não é da Netflix. Ajin. Star Wars Vision, que não é da Netflix. Daqui não. Falando nisso, Star Wars Vision você vai considerar como anime e fazer aqui algum dia ou não? Alguém, por favor, coloca um tema de polêmica depois dessa afirmação, porque... Eu preciso ver se vai se encaixar, mas beleza. Tem como fonte o mangá com uma duração de 25 minutos por episódio, ponto. porque cada episódio tem realmente 25 minutos. Que bom. O tema de abertura é Bloody Power Fane, da banda Coldrain, e o encerramento é Blessless, de Thiel. Eu vou te contar um negócio, duas músicas foda para um caralho. Carvalho. É, exatamente. Cara, duas músicas muito, muito fodas. O mangá, ele começou a ser lançado em 10 de agosto de 1988. Também conhecido como 1900 e Jorge Sem Barba. 1900 e eu era muito pequeno, mas vamos lá. É... 1900 e bebezinho de papai, ou de bebê. E o mangá aqui no Brasil foi lançado em julho de 2004. A serialização, ela foi bastante desregulada, mas ela tá paralisada desde 19 de março de 2012. E a TTM. É, não se sabe até quando. É, de autoria de Hazushi Hagiwara. Em produção, em lançamento pela editora Shueisha. De Shonen Jump e Ultra Jump, que foi a última vez que Bastard foi publicado. E aqui no Brasil, pela JBC. JBC patrocina nós. O volumes 27 cada um, até porque Brasil alcançou o Japão, né? E agora, Nerdmaster, vai em frente. Queridos ouvintes, já sabe, né? Vocês esperam esse momento, não esperam? Tão aguardado, momento maravilhoso da vida de vocês. Negócio é o seguinte, ó. O anime foi lançado no ano passado, tá? Então tá novinho, tá fresquinho, a primeira temporada tá lá completinha, dubladinha, xingadinha, que a gente vai falar muito isso sobre a dublagem, que a dublagem tá do caralho mesmo, literalmente, tá? Então você até tem uma desculpinha de ainda não ter assistido esta porra. Mas... se vossas excelências estão inventando de ouvir este episódio sem ter visto o Bastard lá na Paga Nós, façam-me o favor de tomar no meio de olho de vossos cus, tá? Por favor, diz que você vai censurar essa última parte só pro gosto. Não. É, não. Não você, é o editor. Não vai. Cara perdida. Não, e só por causa disso você tomou um não! Não, ele toma não todo dia, quando eu arrumo de RPG. Né? Deixa eu devolver um pouquinho. Ô, Érigo. Me dá 5 centavos dos 500 conto, tá? Né? Clérigo, traz a trama pra gente, por gentileza, a sinopse. A obra segue as aventuras do sujeito mais amado pelos fãs aqui fora do mundo dele, aqui, né, que assiste na Paga Nós, e odiado por muita gente no mundo dele, um lendário mago de 400 mais mil anos, Dark Schneider, que quer dominar o mundo e quer toda a mulherada pra si. Clássico. Ele tava quase ganhando, lembrando, de acordo com o nosso amigo, quase só conta com granada, até sua derrota para o príncipe Large Metallicana. Aí ele foi selado por 15 anos. E alguns trâmites que surgiram após um grupo tentar ressuscitar uma divindade antiga, ele foi, por livre espontânea pressão, ressuscitado. E este herói improvável pode ser a única esperança da humanidade. Rapaz, eles estão ferrando. Ah, e olha só, ouvintes, se prepara, tá? Que sim, todos os personagens, magias, locais, castelos e a puta que pariu, é tudo baseado em nome de estrela de rock, banda de rock famosa de metal, tá? Oh yeah, baby. É o reino, né, o reino de Metallicana. Metallica. Tá. Tanto que no caso, com certeza, o problema foi, qual que foi a trama que eu quase falei? O deus maligno Antaratrax. Fora que boa parte das magias do Dark Schneider são músicas, né? Sim. Ou nomes de banda, né? No caso, eu mesmo entoei na minha abertura o Black Sabbath. É essa. Eu jurei que você ia fazer outro encantamento. Qual? Venom? Exodus. Ah, o Venom é bom também. Exodus é muito melhor. Nossa, encantamento de Exodus, caraca. Ah, o bom do como é que é a Venom é que é a primeira magia fodona que ele lança logo no primeiro episódio, né? Não, agora Exodus, nossa, a entonação é bem tensa. Uma coisa pra todo mundo ficar sintonizado, porque vai ficar parecendo que a gente tá jogando ping-pong entre fãs aqui de referências, que todo mundo deve estar pegando uma boia de heavy metal pra entender. Como o Nerdmaster especificou e já foi citado um pouco até na sinopse aqui desse episódio, o visual é baseado nos posters e videoclipes de muitas bandas de heavy metal, pelo menos de o que seria uns 40 anos atrás. E eu, então, não, assim, deixa eu só te interromper numa coisinha. Eu recomendaria você dizer que é pôster de metal farofa. Da época do advento do thrash metal. Né? Twisted Sister. Men at War. Twisted Sister, foda! O The Big Four, entre outras coisas. Aí o que acontece? Alguns personagens têm uma referência disso, outras têm referências, como eu disse, não só a arte dos álbuns, o visual, aí você tem a satirização agregada a tudo isso, a satirização dos tropos de fantasia e dark fantasy. Pois, por exemplo, Bastard, ele tem um parâmetro assim satirizado e referenciado algumas vezes com Berserk. Onde Berserk é um seinen ultra levado a sério, sombrio, que foi tão sombrio que inspirou a série Souls. Você tem o Bastard, que basicamente pega a seriedade, o balde da seriedade, mija e chuta pela janela. Enfim, se isso ainda faz uma piada. Enquanto pega na mulher. Tenta pegar. Enquanto pega na mulher, não. Enquanto pega, às vezes, em três mulheres ao mesmo tempo. Isso antes ou depois dele tomar um tapa da Yoko? Antes. Também. Sonha. Esse aí é eterno chicoteado da Yoko, esquece. Bom. Começamos aqui com o nosso momento Jorgepédia. Sim, eu nomeei a parte da dublagem como Jorgepédia porque eu sou louco por essas coisas. E vamos lá. Começando com a voz do Dark Schneider lá no Japão, é de Kisho Taniyama. Ele fez personagens como o Kitambatika de Gurren Lagann, o filme. Eu juro que eu quase falei uma piada escrota de Boku no Hero Academia agora, mas tudo bem. Ainda bem que você pegou. Meu filho, não se priva, não. Zoneia, mete bronca, sacaneia. Pra isso a gente tem você, obrigado. Ah, obrigado, também te amo. Não, prossiga. Koichi Shido, de High School of the Dead. Quando? Nyoyei. Obrigado. Jim Kirstein, de Shingeki no Kyojin. Vocês fizeram Attack on Titan já? Sim, a primeira parte. Mas, então tá faltando. Tem que começar a pensar em fazer a segunda, né, bebê? Olha, contanto que vocês não dividam tanto quanto o anime é dividido. Não, vai ser mais. Vão ser partes. A parte final vai ser uma só. Crítica social, foda. Crítica social, foda. Vamos lá. A voz dele aqui no Brasil é de Diego Lima. Fez, entre outros trabalhos, o Ren Crawler, de Bakugan. O Tobi. Não sei. O Tobi de Naruto Shippuden. Né? Né? Tobi de Naruto Shippuden. Que ninguém sabia que era a identidade secreta de um vilão. Mas nossa! Que surpresa essa, né? Todo mundo achava que o vilão era o Mr. Bean. E o Garou de One Punch Man. Quando? Mas a segunda parte, a temporada 2, que a 1 a gente já fez. A 1 a gente já fez, sim. agora falamos de Lucien Gremlin. Basicamente, a criança... Peraí, Lucien o quê? Lucien o quê? Lucien Gremlin. Gremlin. Lucien Gremlin. Gremlin. Tá bom, ok. Gremlin. Ele é basicamente a criança em que o espírito do Dark Schneider foi selado. Ou pros weebs de plantão, Lucien Gremlin. É. A voz dele lá no Japão é de Kanai Ito. Sim, é uma garota. Nossa, jura? É, pros não-weebs de plantão é comum as moças dublarem crianças e alguns personagens mais sensíveis. O Dani Kinshi que eu digo. Aham, né? Tem mulher que dubla até homem adulto até hoje. Dragon Ball mandou beijo, tá? Mandou beijo pra Gohan, Goten e Goku, né? Vamos né? Lá. No céu! No céu! Obrigado! Te amo! Prossiga. Entre outros trabalhos, ela fez Suzuno Kamazuki de Hataraku Maosama. Quando? Não sei quando. Ele já adianta que ele sabe que eu vou perguntar. Você tem que começar a fazer mais um trabalhinho do ano também. Você tá vendo que você tá ferrado, né? Né, eu sei. A Yui, a fadinha de Sword Art Online Alicization. Quando? Essa você tem como descobrir, vai. Sim. É porque Sword Art Online a gente já fez sobre os arcos de Aincrad e a primeira temporada como um todo. É, mas você não fez Alicization ainda, bebê. Então, vamos ver. Alicization seria basicamente uma terceira fase. Continua sendo uma das minhas não tão favoritas. Minha favorita é Gangue Online e eu quero olhar a última saga, que parece bem melhor, que tem elementos de sandbox. Mas, I digress. Respondendo, Alicization 2018-2019. Prossiga. E a Storm de Granblue Fantasy de Animation. Faço questão, não. É, essa daqui é uma das minhas favoritas, inclusive. Não, mas agora também, dane-se, 2017. Né? A voz aqui no Brasil é de Ma Zink. Ela fez a voz do Zenyo em Dragon Ball Super. Ela fez o Zenyo, né? Ela gosta muito do Zenyo, né? Ela gosta muito de fazer o Zenyo, porque ela gosta de brincar, né? Você tem um ódio mortal para o Zenyo, né? Não, eu adoro! Ao contrário! Eu acho a dublagem brasileira, inclusive, engraçadíssima por causa dela insistir os né toda hora no final. Porque o Zéu tem essa mania também, mas tipo, o meu problema era tipo, o cheiro de ironia passou longe. Não, nesse caso não foi ironia, não. Não, foi não. Pelo menos ainda não. Combo Infinity de One Punch Man. E eu pra já quem não sabe, Combo Infinity. Não, mas Combo Infinity a gente já fez, é a primeira temporada. Combo Infinity é aquele monstro de tentáculo de alga que o Saitama sentou-lhe a porrada e transformou em sopa. Tá, né? Isso. E o Boruto, de Boruto, Naruto Next Generations. Faço questão, não. Vai ser feito como... Eu não vou fazer como um anime separado, não. Eu vou fazer um belo comentário na fase final de Naruto. Que é o que é pra mim. Continuação de Naruto. Parabéns pra você. E agora, Ayoko Tianoto. O Tianoto Yoko. Sim, se a gente utilizar o nome reverso como se utilizaram no Japão. É porque no anime eles chamam de Tianoto Yoko. Na dublagem brasileira. Sim, eles utilizam a ordem do nome conforme no Japão. Lá no Japão, inclusive, a voz emprestada a ela é de Tomoe Kusunoki, de Karin Kohiru Imaki, de Sword Art Online Alternative Gangale Online, conhecido como spin-off da segunda temporada. Faço questão, não. Natsume, de Decadence, vulgo protagonista, também no Jay. No Jay, né, mas gente? Tá bom. E Futaba Igarashi, de Senpai Ga Uzai Kohai no Hanashi, que essa daqui é foda pra caralho, gosto muito. Saúde! O famoso zero surpresas. Inclusive, pra quem quiser saber, Senpai Ga Uzai Kohai no Hanashi é uma sitcom que é feita dentro de um escritório de trabalho, em que a menina, ela é recém-formada, foi trabalhar e o senpai dela enche o saco dela todos os dias. Que legal, tô tão inspirado pra assistir este anime. Uau! Agora sim foi sarcasmo, viu, Cléber? Ah, não, mas aí até eu peguei, eu tô... Não, vamos lá. E a voz brasileira é de Giovanna Calegaretti. Putz, grila, que trava-língua. Calegaretti, é um nome comum, inclusive, em algumas regiões do Sul e... Especialmente de Paraná e Rio Grande do Sul. Embora não seja sempre o caso. É. Vamos dizer é maledetta, que... Berdinazzi. Mais uma descendente de italiano. Vamos lá. É, aqui no Brasil, ela fez outras personagens... Além de outras personagens, ela fez a Mira Yo de The God of High School. Quando? Também no NBA. Muito obrigado. Mas esse eu vou falar, mas esse eu vou falar mal pra caralho. A Kyunko de Karakai Jozo no Takagi-san. Parabéns. Basicamente é um anime de escola com viés de bullying. Mas... Ah, que legal! Pô, não, que, mais não, um! Nossa, que legal! Não, que, não, agora eu falo, vou falar a real. Vocês querem que povo mais underground? Quer ver coisa com bullying e My Hero Academia junto? Vai pesquisar An Ordinary, de nada. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Agora vamos aos principais vilões barra antagonistas, sendo que metade deles se torna parceiros barra aliados do Dark Schneider. Ou eram parceiros e não aceitam depois. Quando sim, não eram parceiras, nem. Eu não vou entrar nesse detalhe. Né? É, não vamos, não vamos. Começamos por ele, Mestre Ninja Gaara. Palma dada. A voz dele lá no Japão é de Hiroki Yasumoto. É, como personagens do Apias, de Osama Rankin, que esse é foda pra caralho. Que bom. Yasutora Sado, ou Chad, de Bleach, ou como não, o Nerdmaster, Alvejante. Ah, é, de Alvejante, claro, ora. Yasutora Sado de Alvejante, pô. O Chad, pros leigos que vão perguntar alguma coisa de Bleach. Isso, isso. E Elhart, de Tatenoyusha no Nariagari. Tatenoyusha é o do escudo, né? Exato, herói do escudo. Tá, vai bem. E aqui no Brasil, a voz dele é de Dlaigili Silva. Ele fez personagens como Inosuke Hashibira, de Kimetsu no Yaiba. Ô, rapaz! Te mete na goiaba. A gente sempre ama te mete na goiaba. Ainda mais o Inosuke. Ainzu Gon. Mondiro! Momonga em Overlord. Quando? Em um anime sphere mais perto de você. Esse você quer, né, filho da puta? Esse você quer, né? Desgracento. E César Antônio Zeppeli. Não. César Antônio Zeppeli. De César Adventure. César. Battle Tendency. Cala a boca que eu tô falando. Em breve, né? Battle Tendency. Não, Battle Tendency a gente já, eu acho que a gente já fez. Não, parte. Não, você não fez Battle... Você fez Battle Tendency? Ah, é, ele fez Battle Tendency. Foram as duas juntas. Você tem que fazer o Star Cruise Crusaders, isso. Stardust Crusaders. Exato. Isso, essa porra aí. É nessa que eu quero participar. Anulado com sucesso. Depois eu recomendo o canal no YouTube que te explica bem isso. Não, eu conheço. Eu já vi... Eu já não, vi você, tudinho. Não, você dane-se, tô falando com o editor e o cara que tá fazendo o podcast hoje. Ah, muito ok. Obrigado. Obrigado, de nada. Agora vamos falar dela, a poderosa, a maravilhosa, putinha do Dark Schneider, Imperatriz do Trovão, Archisnei. Um comentário primeiramente, por favor, com licença. Exatamente. Não daria agora, possível. A voz dela lá no Japão é de Yoko Hikasa, que fez a TM em Junji Ito Maniac. Quando? Quando eu assisti. Eu é não bom. Assisti. É bom. A bruxa, ou Majo, de Goblin Slayer. Vocês já fizeram Goblin Slayer? Goblin Slayer, se eu não me engano, não, mas eu posso confirmar depois. Tá bom, então quando. Quando eu confirmar, eu te aviso. Tá bom. E se ele fizer, certeza que eu vou ser arrastado, porque as referências de Goblin Slayer são da minha conta. Pois é. E, continuando com o Majo. E a Amy Yusa de Hataraku Saigo. Cells at work! Cells at work! Cells at work! Não, desculpa. Não é, eu coloquei errado. Não é Hataraku Saigo, é Hataraku Maou-sama. Ah, filha da puta! Me fez cantar à toa, desgraça! Não, você contou porque você é precoce, isso é diferente. É, você não esperou eu terminar a porra da frase. Mas a culpa é quem escreveu errado na pauta, porra! Vamos lá. Pera aí, um escreveu a pauta, mas estava terminando a frase pra saber que errou, ou o cara que foi precoce? Foi o cara que foi precoce, porque eu vi que ele escreveu errado e ia corrigir logo em seguida. Isso continua tendo cheiro de problema que não é meu, prossigo. Vamos lá. E eu pergunto de novo, quando? Não, e aí? E aqui nós temos a voz em português, que é da Sandra Mara Azevedo, que recentemente já deu as caras por aqui. É mesmo? Ela Sim, porque assim, ela foi a voz da Cassidy na primeira temporada de Pokémon. Sim, a Jess que deu certo. A Jess que deu certo, filha da puta. Eu vou me abster de comentar, gente, porque eu não tô afim de causar treta. A Kakushiba de Alvejante, como diria o Nerd Marvel. Yeah, baby! Do jeito certo. Não. Silencie ele, Bleach. É, obrigado. E a mãe da Retsuko em Agretsuko. Não, a mãe da Retsuko em Agretsuko! E ela interpreta uma das personagens que eu gosto pra caramba de Get Backers. Qual é a personagem de Get Backers? Emiko, o possível par romântico do Bami e do... Ah, então tá beleza. Que bom. Aí o ouvinte, quando ele falou que deu as caras aqui, é porque ela fez a mãe da Retsuko, entendeu? Entendeu? Pegou? Não. Sim. É porque a gente fez a Retsuko num dos últimos episódios. Na verdade, no último episódio, né? Porque esse daqui vai ser o 202. Bom, seguindo com os quatro Lordes das Trevas, falamos de Kalsu. O único que não se meteu em nenhuma das brigas. Bom senso é o nome, né? Por enquanto, né? Isso se chama... Não, isso se chama administrar porrada. Não, isso se chama bom senso. Tem dois imbecis que querem se matar. Se matem. É, se matem. Bom, a voz dele no Japão é de Kenshu Ono. Ele fez o Pain em... Ele não fez ninguém. Ela, Kenshu Ono é mulher. É um seiyuu bastante conhecido como Tetsuya Kuroko e Kuroko Basketball. Ok. Pain de Bofuri. Depois eu te passo o nome completo do anime, viu, Nerdmaster? Kenshu Ono. Que é um daqueles que vem de Light Novel. Acho que você já vai entender o tamanho do nome. Yuri Briar de Spy Family. Que é o irmão sultado da Yor, tá bom? E Leonardo. Aliás, pera. Quando? Ganhei. Muito obrigado. Estamos falando ainda de Kenshu Ono, né? É. Que também fez, desculpa, a puxada. Shikadai Nara de Boruto Filme e Boruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Muito bom. Sua pergunta, 2015 e 2017, respectivamente. Muito bem. E Leonardo Sturges de Taizo Samurai. Ah, tá. Então, olha só, eu vou pedir desculpa que eu falei uma merda, porque eu confundi o Yuri com a Ior. Então, não, o Kensho Ono é homem. Falei que era homem, caralho. Mas eu não ouvi porque cortou, caralho. Mas aqui não cortou, então o problema continua não sendo meu. Inclusive, ele interpretou um papel emblemático em 2018 e 2019 do atual Dom Jono de Orvana. Eu posso falar um negócio rapidinho assim, se você quiser cortar depois você corta. Eu tô adorando esse convidado. Não é convidado, é contratado recentemente sem pagamento provisório. Exatamente. Ele é da equipe, ele só não gravou muito ainda. Porra. Bom, a voz dele aqui no Brasil é de Silas Borges. Ele fez o Yumichika Yasegawa de Bleach / Alvejante. Yumichika. Oh, esse personagem é muito emblemático. Kabuto Yakushi de Naruto / Naruto Shippuden. Também conhecido como clone. É o clone. E o Alone de Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas. Que é o Cavaleiros do Zodíaco que importa. Sabemos que é o Alone, é o sozinho, é o largado. E também que interpretou Ishu e Rozoin de Record of Ragnarok. E eu vou aproveitar a fala do nosso querido novo contratado para perguntar quando? 2021 presente. Não sei, mas em breve. E por fim, temos o que tomou um cor federal, mas que deu muito trabalho no final da primeira temporada, Abigail. Este é o filha da puta da temporada. E a voz dele lá no Japão é de Tomokazu Sugita, que fez Jack Estripador de Shumatsu no Valkyrie. Quando? Vai sair esse ano. O do Jack vai sair esse ano. O do Jack vai sair esse ano. Não sei. O Chuck Lee, de Trigun Stampede, sim, a versão nova. Uhum. Como diz um dos nossos jogadores, Vash, estouro da boiada. Exato. E pro Deus Greirate de Mushoku Tensei. Pra dedos extras, se me permite. À vontade. Sakata Kitō aqui de Gintama. Muito bom. Joseph Joestar de JoJo's Bizarre Adventure. Ou seja, primeira temporada. Um dos pecados favoritos de Nanatsu no Taizai, que inclusive tem aquela dublagem maravilhosa por fãs, pode cortar essa. Escanor! Escanor! Bom, e aqui a gente vai pra voz em português dele, que é o nosso querido Alexandre Marconato. Esse aí é um querido mesmo, a voz, esse aí é o famoso voz de vilão filha da puta. Zelgades, o nome que ele interpreta. Zelgades Greywards de Slayers, ele já passou por aqui algumas vezes, inclusive. Uhum. Tenshinhan na franquia Dragon Ball. Agradeça a Toriyama. Não vou agradecer porque eu larguei meu bordão de lado. Don Quixote do Flamingo de One Piece. Esse é... Ele é especial. Você tá vendo, né? Ele é um dublador especializado em filha da puta. Né? Eu sou obrigado a levantar um argumento contra, pois ele interpretou um personagem muito importante na vida de muito fanático por RPG. Que seria? Legolas, Senhor dos Anéis. Tá ok. Que não deixa de ser um filho da puta, mas é um bom filho da puta. Quê? É que eu sou time anão. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ele ou o time Aragorn, mas tudo bem. Assim, clérigo, uma coisa que você vai aprender gravando com o Nerdmaster, só... Simplesmente... Não discute, o médico mandou não contrariar. Manda ignorar. Não. Manda ignorar, manda, pra ver pra onde é que eu vou te mandar. Manda. Manda ignorar. Na verdade, isso geralmente é justificativa pra autorização de eutanásia, mas tudo bem. Filha da puta. Bom, vamos agora para a discussão da animação em si. Se você pular o narrador, a gente vai ter um problema, porque você é fã do narrador do Bastard. Vamos começar com do jeito certo, né? Vamos trazer primeiro a voz japonesa, né? O narrador seria o senhor Atsushi Ono, que fez alguns personagens, como Giriku Kutsuzawa, de Bleach. Alguns personagens mais emblemáticos, por exemplo... Um dos anões de Slime, que é o Sr. Kajin. Slime da Taken? Aham. Sim, o próprio. Legal. Jaguar de Eden Zero. O Kaoru Gojo de My Dress Up Darling. O pai do... Do Gojo-kun. Sim. E, bom, a parte portuguesa eu vou deixar você explicar. Lembrando que ele também fez Nord Justina em Hataraku Maou-sama. Isso, fala Hataraku Saibou, fala! Fala de graça. Fala de graça. E a voz do narrador aqui no Brasil é ninguém mais, ninguém menos do que Gilberto fucking Baroli. Gilberto fucking Baroli. Eu não vou me abster de comentar. Eu só digo que ele fez trabalhos como Comandante Red e Mestre Mutaito em Dragon Ball clássico. Ele fez Alex Louis Armstrong em Full Metal Alchemist e Full Metal Alchemist Brotherhood. E ele. Morrecia! Seu viadinho! Eu não prossegui Saga com essa parte. Saga de Gêmeos de Cavaleiros do Zodíaco. E eu recomendo aos ouvintes assistir a da entrevista que ele deu pro Wendell. Conhece Wendell? Wendell Bezerra? Então. A entrevista é boa, que ele ensina o Wendell a rir como o Saga. É um barato. Fazer aquela risada. Aquela classe dele. É assim, exatamente. Então, agora eu agradeço aqui ao nosso querido clérigo, uma vez que ele me trouxe realmente uma alegria por causa de Gilberto Baroli. Para nossa alegria! Prossiga. Exato. E. Puta que pariu, me quebrou agora. Vamos lá, vamos começar. Eu sou cretino profissional de mil e uma vozes, senhoras e senhores. Prossiga, senhor Barba. E a gente segue em frente com a discussão sobre a obra. Agora que a porca torce o rabo, ou outro jargão que o Dark Schneider usaria. É agora que o pai tá on. Nossa. A primeira referência já foi inclusive colocada, que é a referência a músicas e bandas de rock e metal. 1900 e Jorge sem barba. Exatamente. É, metal farofa, glam rock e outros. O advento do thrash metal também. Sim. E é nessa hora que a gente aguenta a idade que a gente tem em excesso junto com a depressão, mas prossiga. Rumo de depresso. Vamos lá. Seguindo em frente, também temos a questão da dublagem. Que, meus amigos, se vocês não gostam de palavrão primeiro, foda-se. Nerd Master. Foda-se se vocês não gostam de palavrão, tá? Vão tomar no meio do olho de vossos cus. Ou como eu diria dos Dark Shadows, vão tomar na rabeta. Ok. Pra esclarecimento geral aqui dos... sem a ajuda dos paquidermes sociais aqui do meu lado. Basta de um seinen. O Ollum é uma mídia mangá / anime para públicos jovens adultos ou adultos, no caso, jovens moços e rapazes. Ou seja, punheteiros. Não, isso aí é antes, é no show. Você sabe que é verdade. Eu sei, cara. Não, você não, né, Maestro? É muito diferente no Senen, vamos ser honestos. Com certeza. Pense consigo, crianças. Como seria Naruto se fosse um Senen? Cara, vocês não iam gostar da obra, porque ia ser muito louca. Vamos lá. Ok. Primeiro de tudo, a dublagem cheia, repleta de cacos de dublagem e palavrões. Sim, eu gostei muito. Não, mas imagina! Coisa horrível, mal feita, falta de profissionalismo. Só que não. E... também a questão, o plot principal dessa história, que é a libertação da deusa da destruição. Não, o plot principal da história é que as aventuras do protagonista bonitão desse anime. Palavras do próprio. É, palavras do próprio. Do idiota amor, você quis dizer, né? Também, também, mas vamos lá, venhamos e convenhamos... que a maior piada interna dessa porra desse anime é ele ficar falando toda hora que ele é a porra do protagonista gostosão, gatão, fodão, porque, pirocudo porque... da porra do anime. você tem que levar em conta que você, se você prestar atenção no tempo que as coisas foram lançadas, é possível você até presumir que ele é uma referência que inspirou Deadpool, porque ele quebra a quarta parede com uma frequência desgraçada. E, assim, eu acho... Eu concordo contigo nesse ponto, porque, assim, se o Deadpool aprendeu a quebrar a quarta parede com alguém, ele assistiu muito Bastard, que é uma obra de 1900, eu era muito pequeno. Não. Não sei de Jorge sem barba. Não, vocês sabem muito bem que a origem da queda de quarta parede nos quadrinhos é com a Mulher Hulk. Então, foda-se. Quem vai lembrar de um assunto que aconteceu esse ano e ano passado? Eu não tô a fim de comentar sobre esse assunto. Vocês não me pagam o suficiente pra isso. A série da Mulher Hulk? É. Por favor. Tá, e eu tô a fim de voltar pra pauta, bora. Obrigado. Qualquer coisa, vai no episódio do Paranerd e vê lá a minha opinião a respeito. Ataque de oportunidade! Tirei 20 no dado! Reação, escudo, você não acertou o ataque. Não, na verdade, ele acertou, ele fez o episódio mesmo. Ataque de oportunidade evita o escudo, bebê. Na verdade, o ataque de oportunidade é causado quando você aproveitou para tentar me atacar quando você achou que eu estava com a guarda baixa. Eu dei a reação na hora. Caralho, dois filha da puta maníaco por RPG discutindo um troço tão chato, cara. Se continuar, eu vou começar a falar azardo. Nerdmaster, ele é mestre de RPG, velho. Não! Jura? Você acha que eu não adivinhei isso até agora? Obrigado, Capitão Óbvio. De nada, cara chato. Ok, então, vamos lá. Você pulou no colo dele na hora que você foi nessa, Jorge. Prossiga. Eu sei, vamos lá. A questão é, nós temos essa deusa da destruição, que foi selada em meio a uma batalha épica, segundo a própria lore da bagaça. Aí, por favor, meu querido clérigo, a origem do nome da deusa, faz favor. Antatatrax? É. No caso, o que a referência que ele quer que faz vocês estejam cientes, o Ibis, que não sabe nem qual nariz, seria de um dos The Big Four, a banda Antatrax. E primeiro que é mais o tempo de banda é mais velho do que muitos de vocês. Cara, eu tô ficando velho. E também é uma pegada de thrash metal que muita gente aqui não vai estar acostumado. Vão achar que, parece que eles se inspiraram no Dragon Force. Não, foi o oposto. Foi o oposto, tá, bebê? Ah, e olha só, essa é a única coisa que eu estou, vamos dizer, um pouquinho chateado com a galera da dublagem, que em vez de eles encherem a boca pra falar Antrax, eles falam que é Unrack. É porque é igual o problema dos stands de Jojo's Bizarre Adventure. O nome é registrado com o nome da referência em questão, porém, pra evitar problemas de copyright e outras coisas, eles alteram a fonética pra não ter problema e poder falar livremente, entendeu? Cara, depois que eu vi num stand de Jojo Oingo Boingo, eu quero que se foda o resto. E aí, o que que acontece? Devido a tal guerra que causou tudo isso, na época, cinco lords das trevas, porque é o Dark Schneider e os outros quatro. É, na verdade não são cinco lords. É o Mago Supremo, que é o Rei das Trevas, que é o Dark Schneider, e os quatro lords, que são os pau-mandado dele, Amante. É, tipo, sim. O imbecil, o canalha morca no Dark Schneider, três pau-mandado, e a filha barra, sabe-se lá Deus, o que que ele fazia. Não, todo mundo sabia o que que ele fazia. Oh, rapá! Todo mundo sabia o que que ele fazia. De novo, não me paga o suficiente, prossiga. Aí, olha só, uma coisa que é preciso deixar claro, que não foi colocada até agora, é o seguinte: são três momentos da história desse anime. Primeiro é a Guerra de Fogo, né? Que é o momento que a gente vê que o anime, na verdade, é um pós-apocalipse, porque ele veio de um mundo que era na Terra, vamos assim dizer, uma Terra... uma moderna, né? Uma Terra conforme a gente conhece hoje em dia, né? Aí o pau comeu na casa de Noca, quando explodiu a porra da guerra, a tal da deusa cobriu tudo na base da porrada, aí o mundo reviveu num futuro distópico medieval, high fantasy, dark fantasy, né? Aí teve a tal da Guerra dos Golems, que é a guerra dos 15 anos atrás, onde o tal do imbecil Mor, que é o nosso querido protagonista, ele estava, vamos dizer, controlando a assim chamada Exército Rebelde das Trevas, muito, como se diz, muito criativo o nome do exército, inclusive, né? Um adendo, eu ainda acho que ele não fazia a menor ideia do que ele estava fazendo. Não, mas isso é óbvio, né? Não, obrigado também. Não sabendo. Então, inclusive, obrigado de novo, Capitão Óbvio, por mais uma citação. Né? Antes que eu não esqueça, não, prossiga. Aí o Dark Schneider perdeu essa guerra quando ele enfrentou o príncipe regente de Metallicana, chamado Lars. Guardem esse nome, ouvintes, porque é muito importante. Aí o cara morreu, né, nessa batalha contra o Lars. Só que como ele é um mago fudido e protagonista, dono do poder do roteirismo, ele pegou e fez um encantamento de ressuscitação. Só que aí o pai da Tina Mokoyoko lá, ela pegou, que era o sumo sacerdote na época, ele pegou, filha da puta, vai ressuscitar? Teu cu, você vai ressuscitar, mas aonde eu mandar? Aí ele pegou e prendeu o Dark Schneider no corpo do bebê lá do Relenenen, né? Do Lucien Relenenen. E aí é o Lucien Relenenen. Aí, nessa brincadeira, tá o porra do Dark Schneider preso no corpo do Relenenen. Aí o exército, né? Os tal dos outros lords. Só que nada, terça-feira, a gente tá aqui sem fazer porra nenhuma, agora estamos nos, vamos dizer, na atualidade desse mundo, né? Só que nada, terça-feira, tava fazendo porra nenhuma, tô sem louça pra lavar, bora dominar o mundo? Beleza, bora dominar o mundo. Aí começou agora a guerra entre os quatro lords, que eles querem pegar os selos que prendem a deusa Antrax, e é o Dark Schneider renascido do corpo do Ren Len Len, que tá querendo evitar essa porra. Na verdade, ele não tá querendo evitar porra nenhuma, mas como a Yoko manda nele, então ele acaba obedecendo. Bom, então, isso, meu caro, e para todos que estão ouvindo, isso é um ataque de oportunidade. Obrigado de nada. De nada, né? Vamos lá. O fato é, com a alma do Dark Schneider presa no corpo do Lucien, o que que acontece? O único, ele se manteve selado durante 15 anos, e o jeito para se quebrar o selo de maneira momentânea é receber um beijo de uma virgem. Ou seja, se fosse nos tempos modernos, ele não conseguiria ser selado nem por uma bebê. Depende do país. E o que que acontece? E a primeira virgem que remove o selo de Dark Schneider é a própria Yoko, que é o amorzinho do Lucien, e acaba se tornando também amor do Dark Schneider, porque aí tem um adendo: o que o Lucien viveu, sentiu e lembrou, o Dark Schneider também lembra por estar selado. Então o Lucien cultivou um amorzinho todo mundo pela Yoko, Dark Schneider passa a amar a Yoko também. Sim. Só que no caso do Dark Schneider, o amorzinho não é muito meigo, não, né? Então, nesse caso, sim, é. A questão é que, ao contrário de todas as outras mulheres dentro deste cenário, ela coloca o chicote e coloca ele no cabresto. Afinal de contas, todo bom harém tem que ter uma sadomaso. Na verdade, o caso dela é só sado mesmo. Não, no caso dela é só a coleirinha do Osuari, porque sadomaso, na verdade, são outras, mas tudo bem. Enfim, Com a primeira liberação veio a primeira batalha e o Dark Schneider ganhou com efetiva facilidade. Usando o Venom. Zazado, zazado. Kronos, Hellfire, Bunny, the Bleach Black Mist. Become my sword, destroy my enemy. Unleash Hell Explosive. Venom! Porra, medo, hein? Uma salva de palmas pra ele que merece. Muito bem. Ok, palmas anuladas, porque ninguém liga, prossiga. Caralho, e ao, obrigado. E ao longo do anime é visto que os quatro lords, eles vão indo pros outros castelos que também tem nome de bandas ou músicas de heavy metal. Iron Maiden. A princesa tá em outro castelo. Né? Que toda hora em resgate a Yoko, ela vai pra outro castelo. A referência não dá pra não associar. É, não dá. E o que acontece? A partir do momento que se sabe que o último lugar que sobrou com o selo intacto é o castelo de Metallicana. Afinal de contas, a princesa continua virgem. Sim. Aham, aham. Entendeu? Mas a partir desse momento, os quatro Lords das Trevas começam a combinar seus ataques nesse castelo, começando pelo Gaara. Até onde eu lembro dessa parte do Gaara, inclusive quem liberta o Dark Schneider do selo dele é a própria princesa. Sim, porque a Yoko tinha sido sequestrada. E tá em outro castelo. É, exatamente. E coberta de slime. Essa é informação demais, é spoiler, deixa os caras se divertirem. Não é que tem ela ser coberta de slime, cada um pensa no que quiser. Só porque ela ficou toda gosmenta e nojenta, tava parecendo até Konosuba. Eu ia falar que na verdade o slime come as roupas, mas tudo bem. Então, por isso que eu falei, deixa os detalhes sórdidos pra lá, clérigo. Você não ouviu de mim. Né? O fato é, a partir do momento que Gaara é derrotado, ele passa pro lado do Dark Schneider. Não, ele volta a ser o pau-mandado do Dark Schneider. É, essa não dá pra rebater, não. É, não dá pra rebater. Mas assim, agora ele fica do lado do pessoal de Metallicana. Entre aspas. Sim, até a página 2. Depois, o ataque seguinte vem com a Archisnei. Aí vem a perguntinha. É sério, eu não estou zoando nesta pergunta. Ela, Archisnei é alguma referência a bandas obscuras de ou músicas obscuras de heavy metal? Archis... Eu lembro que era o nome de alguma cantora, alguma referência assim. É, eu acho que tinha alguma coisa assim, né? Que o meu conhecimento de heavy metal não é tão profundo assim. Nem o meu, mas beleza. Ela é a Imperatriz do Trovão, e como o próprio nome diz, ela utiliza e tem magias muito fortes do tal elemento. Não é à toa que ela é chamada assim. E é importante salientar que ela foi a filha adotiva do Dark Schneider durante mais de 200 anos, porque ela é uma elfa negra e tem, portanto, uma vida bem prolongada. Filha! Saúde, viu, meu filho? Cuida que pode ser Covid, tá? Não, já peguei, não conseguiu me matar, então boa sorte. O fato é, ela antes de lutar com o Dark Schneider, ela foi enfeitiçada com aquele feitiço da unha do dedo. Ufa, eu pensei que por um segundo você ia dizer que antes dela voltar para os braços do Dark Schneider, ela era lésbica. Não, não chega tanto. Chega sim, chega sim, bebê, chega sim, bebê. Seguindo nesse ponto, ela segue com muita raiva do Dark Schneider, porque, segundo ela, foi abandonada, né? Você sabe como é que é, né? Você sabe como é que é? Raiva de ex-amante é uma desgraça, né? Raiva de ex com a maldição do acusado na ponta do dedo dela é uma tempestade perfeita. Não é? Então. E aí a gente começa a ver o real poder do protagonismo, porque se eu não me engano, essa é a primeira vez que o Dark Schneider volta, morre e volta. Ah, não, o Dark Schneider, ele é um dos precursores do, do que hoje em dia é o meme morreu, mas passa bem. É. Ele é o primeiro, é o primeiro protagonista de Yu Hakusho. Não. Eu falei não. um dos primeiros. É um dos primeiros. Podemos incluir Yusuke e Seiya nessa brincadeira. O Seiya não conta, porque toda hora que o Seiya quase vai morrer. Tipo, o Seiya é o troféu granada. Quase. Quase só conta com granada. Ou Seiya, né? Ok, é, e continuando ao cretino Mor, no caso, o idiota Mor, prossiga. Depois que a Archisnei é vencida... Na verdade, não. Depois que o Dark Schneider literalmente dá o coração dele pra ela, que era a única maneira dele quebrar a porra do feitiço do Akuzet, né? É, a maldição do acusado. E é o problema de algumas pessoas não entenderem semântica, porque o idiota colocou assim, ah, Dark Schneider morreu, sua maldição passa. Aí eu... Gente, vocês estão lidando com um cara que já foi morto, selado e reencarnado. Sério que morreu uma vez é o suficiente pra remover a maldição. Olho por um momento, tipo, vocês não lembram de que vocês são pau mandado, não, seus bandos de bici? Eles não lembram quantos 400 anos esse filho da puta já viveu e reviveu, né? Não, não é como se ele tivesse batido no portão do tio Lu, jogado o truco valendo o top e ganhou. Pior que isso, tudo a cara do Dark Schneider tentando jogar no truco valendo toba. E ganhou. Do Efrit, com certeza ele ganhou. Enfim, a gente tem aqui, inclusive na batalha da Danei contra o Dark Schneider, a gente tem a luta entre os dois elementos, dois elementais, dois espíritos elementais. Que é o Ifrit, que é o espírito do fogo, que foi domado na base da paulada pelo Dark Schneider. Na base da paulada é bondade no seu coração. Foi na porra de um êxodo putaralhaço, né? E do lado da Ney a gente tem o espírito elemental do trovão. Inui. Eu não lembro o nome. Inui. Inui. De nada. Inui. É, eu ia... Nossa, eu ia fazer uma piada muito escura. Faça. Não. Me recuso. Que tá Inui é cachorro e o espírito é um cachorrão? Não, é porque choque, vibra... Acho que você já entendeu. Ah, tá. É, não. Ela é a rainha do vibrador, com certeza. Prosseguida. Assim, depois que a Ney passou pro lado do Dark Schneider, como se nada tivesse acontecido... É, no colinho dele de novo, você percebe que a voz dele mexeu, o Ned Master... São os 2 segundos que ele teve um aneurisma e tentou prosseguir com a obra. Pois é. E aí, a gente tem alguns vilões secundários que deram um pouquinho de trabalho. Tá bom. Um pouquinho sempre é bom. E depois, aí sim... Aliás, deixa eu dar um bizu. Deixa eu dar um bizuzinho, só um pipocó aqui da situação... Ou quantidade de vilão gritalhão do cacete. Né? Até o próprio, né? O próprio Dark Schneider é... Eu vou te matar! Cara, uma das minhas das vilãs B favoritas assim, que eu achei hilário, que muitos preferem das irmãs a Shari, a Kai Harne, porque se faz de difícil, olha, eu falo... Peraí, dá licença... A confirmação do lesbianismo. Obrigado. Você sabe que as três são bivolts, mas tudo bem. Ué, mas são lésbicas da mesma forma. Sebi não deixa ela menos lésbica. Quase. É, tá ótimo. Granada, prossiga. E agora que a gente vai ser defenestrado. E por fim... Depois de alguns vilões B que foram razoavelmente bem derrotados, a gente tem o Abigail, que é outro do quarteto. Dos sub-vilões que o Dark Schneider enfrentou, o único que deu um pouquinho de trabalho pro Dark Schneider foi o Lich, o Ed. Sim, foi o Lich. Só esse. Mas assim, foi aquela coisa do tipo o Dark Schneider deixar ele brincar um pouco e depois acabar com ele sem dó nem piedade. Aliás, Lich, o Ed. Tá? Ok? E eu vou falar que uma das pessoas que foi voz dele é um dos dubladores favoritos do, do Bigode. E por fim, o Abigail, que assim, foi morto uma, duas, três, umas quase quatro vezes. Pra nada. E não morreu! Ah, o Abigail é aquele famoso KS. Ele larga todos os vilões pra enfrentar o cara ao mesmo tempo e vai, ah, beleza, agora que você tá na bita, ah, matei, GG. É a mesma coisa, porque ele é um covardão nato. Só que não adiantou muita coisa, né? Porque Dark Schneider se aproveitou da energia do, das trevas que veio da própria deusa que tava sendo libertada. É que o Abigail esqueceu de ler a linha miúda que o Dark Schneider ganhou pro Malandro Toba. Que ele tava tentando usar também alimento Dark Schneider. Exato. E é nesse ponto que depois de batalhas bem árduas, o Dark Schneider acaba ficando sem a cintura pra baixo, acaba ficando sem um braço, com um puta de um rolo no outro ombro. Não, e nessa hora é uma sacanagem que o cara começa a chorar, o cara, porra, tu tá chorando? É que logo agora que a Yoko ia liberar a Pepequinha, eu perdi meu bigulinho, aliás, meu gigante, que chegava até o peito. A mulher tacou-lhe um tijolo. Ah, isso é fato. Dá vontade de olhar pra cara dele e falar, beleza, cara, bate palma pro seu bigulinho que se foi. Não, pera. Agora, olha só, bora botar nome aos bois, porque afinal de contas esse cara realmente merece muito. O Lich, o Ed, era ninguém mais, ninguém menos que o seu Luiz Carlos Percy, tá? Ah, sim. Dublador sim. Foda para um caralho, tá? Sim. O mais interessante nesse ponto é que, assim, se a gente pegar a dublagem de Bastard, gente, a gente vai encontrar nomes, além dos que a gente trouxe pra cá. A gente vai trazer Michelle Giudice como a Sean Ari, a Priscila Concepcion como a Kai Harney, César Marchetti como o Diamon, tem um monte de gente, inclusive Bon Jovina, que é o... Bon Jovina! O chefe da guarda de Metallicana, Bon Jovina. Sabe quem que faz ele? Luiz Antônio Lobue. Aham. Cara, a primeira vez que eu ouvi o cara se chamar, eu sou Bon Jovina. Aê! Puta que pariu! É mesmo, é? Filho da puta! Não, senhor. Os extras, tipo, News John Mifune é o Marco Antônio Abreu. É, se você pegar os ministros de Metallicana, os dois, a gente tem Márcio Marconato e Carlos Campanile. É gente boa pra caralho. Antônio Moreno no rei lá do Metallicana também. O Alfredo Martins no Gion do Toyoto, que é o pai da Sim, da a gente Disney. Tem. A gente tem o Fábio de Castro no Osborne. O Osborne. Cara. Mr. Crowley! Mano, e assim, tem o Joshua Berahia. Que quem fez foi o Yuri Chessman. Muito foda. Cara, essa dublagem que você tem dentro de Bastard com o estúdio em questão, que é o TV Group Digital, cara, você tem muita, mas muita voz famosa. Se você pegar por vozes adicionais dentro de Bastard, você vai achar Adrian Tatini, o nosso Usopp. Não. Você não se atreva a falar do grande Capitão Usopp! Tá? Temos César Marchetti, temos Fábio Lucindo, temos Gabriel Noia, o Gilberto Baroli, nós temos várias. Marcelo Salsicha, nós temos uma porrada de gente, Robson Pumodi. Uma porrada de gente que atua em vários outros animes por aí, gente. É um puta do elencaço, velho. Sim. Queria eu que o sucesso que Bastard teve na Netflix e outros lugares, a revitalização do destaque da obra, inspirasse o autor ou pelo menos uma equipe que trabalhou com ele para continuar a obra, mas não é. Para pelo menos terminar a obra, né? É, e não é todo mundo que foi agraciado igual o Miura Sensei, que deixou um legado pré-pronto. Sim. E todo mundo está feliz com o retorno de Berserk, que é escrito, pelo menos assim, quem está cuidando principalmente dessa parte, puxando um pouco meu lado do Ibi, é o autor do mangá Holy Land, que eu falei pro Bigode ler um pouco. O autor do Bastard tá morto também? Não. Não, tá. Ah, então só tá Togashiando, então, né? É, só tá. Não. O Togashi. Se você não sabe, o Togashi andou retomando Hunter x Hunter. Mesmo, é? Não, ele tomou duas decisões boas. Foi três. Se cuidar um pouco, retomar Hunter x Hunter e contratar uma equipe pra ajudar ele. Ah, exato. Que bom. Mas ele continua no meu coração sendo sinônimo de vagabundo. Dragon Quest não conta. Ele joga muito Dragon Quest, mas enfim. O fato é que o autor original de Bastard, ele simplesmente tá em hiato desde 2012, gente. Então, falou isso no início da gravação, bebê. Eu sei, mas o que eu tô falando, eu não sei se tem algum tipo de previsão pra retorno. Não sai nenhuma notícia a respeito. Talvez. O que significa que provavelmente não tenha, né? Então, mas tá tanto tempo largado, desculpa te cortar, que nada impede de, pelo menos, alguma equipe boa, até porque você vê muita galera escrevendo e adaptando light novels ou outras coisas pra jogar, de reescrever o Bastard, todas as sagas principais até certo ponto, e a última saga só dá um flavor a mais pra poder continuar sem problemas. É, porque então, também, mal ou bem, ainda tem material pra caralho pra fazer, né? Sim, são 27 volumes de mangá, e eu não sei até onde essas primeiras temporadas cobriram, sendo que já, como o próprio Clérigo disse agora... Teoricamente, a gente não chegou nem sequer na primeira temporada, porque a gente não tá, a gente nem chegou perto do Kalsu ainda. Então, a primeira temporada ainda não conta com o Kalsu. Não. Mas a questão é... talvez, isso coloca um gigante talvez, com o sucesso do anime pela Netflix. Está fazendo sucesso para um caralho. E já foi anunciado a temporada 2. Sim. Quem sabe o autor não se empolga e termina a obra. Ou passa os direitos do contrato na equipe. Também, por isso que eu falei. Tudo depende de como a segunda temporada de Bastard pela Netflix vai trazer alguma coisa. Porque lembrando, verdade, que esse anime aqui é a segunda versão. Tivemos uma primeira. Que era muito boa. E vou te falar que o estilo de animação lembrou muito o desenho que... Eu vou contar aqui uma historinha. Você lembra de eu ter falado uns animes atrás, Jorge, que eu tinha visto num anime whatever da vida... O Berserk ficava contando quantos castelos o filho da puta destruía. O Guts, eu confundi, tá. Era Bastard, não era Berserk. Ah, tá, então beleza. Bom, lembrando que a primeira versão do anime, ele teve 6 episódios em OVAs. Foi exibido entre agosto de 92 e junho de 93. Mais ou menos um. Acho que foi um ou dois anos antes de Rurouni Kenshin ter a próxima. Por aí. E ele foi licenciado pela Genial Entertainment USA e foi desenvolvido pelo estúdio IC de Date Alive, Boku wa Tomodachi Gasutuna, Amagami SS Plus e Yamato 2199. Muito obrigado. E várias outras obras. Inclusive, Oh My Goddess. Oh My Goddess! E Tenchimuyo. Tenchimuyo? Tenchi Universe. sem necessidade para aturar piada ruim. Ou não, né? Olha... O que tem de piada ruim tem Shimoyu. Pelo amor de Deus. É que você perdeu a referência da narração do episódio. Não é possível. Exato, exato. É... Ah, mas faz tempo que faz tempo que eu não vejo o Tenshimou. Bom, nesse ponto eu encerro o episódio por aqui, que como já foi dito no começo do episódio, nós temos uma segunda temporada, e essa segunda temporada vai continuar trazendo as referências, e essa segunda temporada, quem sabe, não dou esperanças, vai ter um episódio de Animes Filho. Agora só... Só para deixar o ouvinte já preparado, se por acaso você realmente inventou a merda de ouvir esse episódio sem ter visto o anime antes, em primeiro lugar, parabéns, você é um filho da puta, tá? Só para deixar claro. Mas, te prepara, porque o que tem de poder do protagonismo nessa porra desse anime é de doer os corno, cara. Não, é uma sátira, então é meio esperado. Inclusive, Deus Ex Machina é alguém que jogou poker com Dark Schneider e outros ali e perdeu pra todo perdeu. Mundo. E perdeu muito. Perdeu o Toba, inclusive. Não, bom, o tio Luke perdeu o Toba, esse aí só perdeu o poker. Perdeu as roupas. Então tá bom. Era strip poker? Dependendo do Dark Schneider, sempre é. Né? Se envolver mulher, mais ainda. Mas, não precisa enfim, nem do poker. De resto, agradecemos todos vocês por terem ouvido esse episódio até aqui. Agradecemos a sua audiência, a sua paciência. Sim. Inclusive aos filhos da puta que não viram o anime antes de ouvir esse episódio. A esses eu agradeço mais ainda porque estão aturando o xingamento do Nerdmaster. Nesse episódio eu tinha que xingar muito, cara. Que se tinha um episódio que eu tinha que xingar, era esse. Eu anotei. Vocês vão ver aqui os nossos jabás seguindo na parte à frente do episódio. E ficamos com o fim daqui. Muito obrigado e até a próxima. Matane! Bye bye! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui encerramos mais uma transmissão. Arigato, konnichiwa, kumbawa, minasan. Obrigado por terem ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar um padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue, e todo o apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajuda a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Domo arigato gozaimasu e até a próxima.